Estado de Graça, músicas religiosas de diferentes culturas e tradições, apresentadas por Tritão, todas as terças às 23 horas na Radinho. Fiquem ligados. Estado de Graça, Graça, Graça. Boa noite. Aqui quem fala é o Leonardo, vulgo Tritão. Começando mais um programa Estado de Graça. Agora já é quarta-feira, meia-noite 10, meia-noite 11 e 12, acabou de fazer, para ser mais preciso. Um dia triste que passou aí, né? Essa terça-feira. Talvez por isso a escolha pela escuta que a gente vai fazer hoje é o compositor estoniano Arvo Pärt, um compositor bastante conhecido pelas suas obras de temática religiosa. Bastante associado ao movimento minimalista pós-década de 50. A música que a gente vai ouvir hoje são três músicas. A obra principal que a gente vai ouvir hoje é uma obra bastante longa, chamada Te Deum. É um hino muito famoso do cristianismo. É composto por três santos, dentre eles Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Uma obra que foi revivida por outros grandes compositores como Mozart, Bruckner. Também encontrou uma expressão muito bonita na composição de Arvo Pärt. Te Deum, que quer dizer, são as duas primeiras palavras da "a Deus louvamos", quer dizer em latim, né? É isso que a gente vai ouvir. Além disso, outras duas peças menores, entre elas Magnificar. Por enquanto, desejo para vocês ouvintes uma boa escuta e um ótimo silêncio.

Dinho.